São José de porcelana vai morar na matriz da Imaculada Conceição. O bom José desalojado pode agora despertar e acudir os seus fiéis sem terra, sem trabalho. Vai a Virgem de Alabastro Conceição na carroça para a Igreja do Bom Fim. A Conceição incomodada de escutar nossa oração, nos livrar da seca, da enxurrada e da estação. Bom Jesus de luz neon, sai do Bom Fim pra capela de São Carlos Borromeu. O bom Jesus contrariado deve se lembrar, enfim, de mandar o tempo de fartura que nos prometeu. Borromeu, pedra, sabão, vai pro altar, pertencente à estrela mãe de Nazaré. A Nazaré vai de mudança pro mosteiro de São João e o evangelista pra Basílica de São José. Mas se a vida mesmo assim não melhorar, os beatos vão largar a boa fé e as paróquias com seus santos tudo fora de lugar. Santo que quiser voltar pra casa só se for a pé.